precisa fazer nada ao domingo. Nós fazemos para você. Despeço ouvindo o padre Marcelo Rocha, 6 da manhã. Fique bem informado com o Mundo em Debate das 7 às 9. Sua saúde Unimed para garantir o seu bem-estar a partir das 9 da manhã. Em seguida, participe da reunião semanal dos pactos pelas pessoas com necessidades especiais e pelos dependentes químicos. E depois do seu gol de audiência com o Simão do Corpo. Faça um bom programa. Fique na Ilha do Povo, 1010. A sua melhor frequência. Rádio Povo!